Papai Romeu Bravo, decolado 248, controle 1208, boa viagem. 208, boa noite, obrigado, Papai Romeu Bravo. Bruno Salvador, boa noite, triplo Papai Romeu Bravo. Triplo Papai Romeu Bravo, boa noite, contato radar, sou para o nível 270, sai da PUCA. Atenção ao 270, sai da PUCA, triplo Papai Romeu Bravo. Via Índia, 295, ajuste 0904, 0906. Corre, Salvador, boa noite. Salvador, boa noite, é o Gol 2109. Boa noite, Gol 2104, ajuste no 0 no 3, avistado, Gol utilizado, pistão 0, vento 100 graus, 109. Copiou, Gol 12194. Tá 3858, Fortaleza, via rota do plano, piso 19, após sair conforme a rota. Júlio 370, sai da Momo, transição frote, decola fechando o 10, número curva esquerda. Aciona 5551 no controle, 120 decimal 8. Correto, Foz Conta 3858. Boa noite, 1613, descending to 264 for flight level 160, Montferrat. Ocean 6313 is called Key Islands via the Gulf Arrival, descend 4,000 feet, send HMO 013. Alright, descending to 4,000 feet, on the altimeter setting 1013, Ocean 6313. 96, próximo ao ponto de da 10, visual contrato. 1096, após o tráfego da companhia na curta, alinhar e manter esse pistão 0. Nete após o pouso da aeronave na curta, ele mantém 10, vou 90 na frente. Seca no 03, Oceana 63, 10. Você pode estar aqui, Oceana 63, 10? Chama para o táxi, 10. Paulo Zéia Delta Uniforme, concluído o cheque de motores, muito grato e bom serviço. É, Zéia Delta Uniforme, boa noite. Sola 52 direito, 1219, sola. Bom, obrigado. Sola, Salvador. 2194, Alfa, Repórter, Sra. Juliette. Alfa, Fox, Sra. Juliette? Alfa, Repórter, Sra. Juliette. Alfa, Fox, Repórter, Sra. Juliette. Lá, ninguém depois autorizado, pistola 0, vento 0 graus, 8 mais. Tá. Iniciando o voo 1096. Salvador, boa noite. É o TAM 3815, com Quebec. Pronto, qual é o Guarulhos? Gente, a Guarda de Copa, informação atualizada, Romeu, Guarda de Copa, TAM 3815. Aguarde, o T3858 é o número 2 no setor. Aguarde. Aguarde, autorizado na pistola 7, vento 1, 090 graus, 8 nós. Decolar 56 com 308, boa viagem. 308, gol 09, obrigado. Puxa, 6310, táxi via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 094. Zero 96, boa noite, contato radar, sua para o nível de voo 370 via saída Momo. 370 via Momo 096. Romeu Bravo, Centro Recife, 12685, alterna 12545. 12685, 12545, boa noite. Prezado Guarulhos, via rota do plano, peso 190, após Taubaté, nível 340, saída da El Leda Mótima, decola pista 90, primeira curva direita. Aciona 5563, controle 120, decimal 8. Guarulhos aprovado via Ampres 10, Tabaté 3.0 nível. Daí eu leio da Monte 10, curva direita 5563, transporte 208, controle, tá? 3895. Guarulhos após pronto, 3895. Bota. De boa, Momo? 1096 na TPB do saída. Ah, gente. Salvador, boa noite, do 4298, informação que é dessa. Do 4298, horas de semi identificação, chegada a Mari para nível 050. O ajuste em Salvador 9013. Descemos com 9013 para 050, na Mari, do 4298. Autorizado a ganhar e decolar, pistão 0, vento 110 graus, 9 nós. Foxtrot 298, voa posição ITAP, após ITAP, terra vista 366. Após ITAP, será 366. Eu vou ITAP agora, Foxtrot 298. Santo 3305, posso ter identificação da SV chegada a Mari para o nível 060, com ajuste 9013. Via Mari 060. Solo Santo 3858. 63 a bordo, autonomia de 3 horas, alternando João Pessoa, discussões para o táxi. Tá, 3858, táxi autorizado, direito, frente, ponto de espera 2, 1895, ajuste altímetro 1094, boa viagem. Obrigado no 4 agora, direita Índia, torre 3295, tá, 3858. Solo, tá, 3895, 108, puxa de acionamento. Gol 2194, Juliette, portão 04. Juliette, autorizado pro 04, 2194. Tá, 3895, autorizado, pós-táxi. Pós-táxi, 3895. 3350. Via Pouca, 3506, 6310. NS 6313, after field position, further exit to 366, 2700 feet, Kinect 1013, report established, clear the runway, RNAV 1010. Right, after payload, direct to Sierra Victor 366, down 2500 feet, clear for the INF by DNSS. Approach runway on 0, wheel report established, 313. Autoriza direto Jamo para o 6310. 6310, autoriza direto Fuca. Fuca, 6310. Ação padrão! 8.0, vista 10 pronto. 1.2685, alterna 1.25, decimal 45. 2.685, 2.545, obrigado. Azul 4298, confirma velocidade indicada. Amanhã 2609, Azul 4298. Gente, Azul 4298. 3305, confirma velocidade indicada. 2590. 3305, reduza para 250 mais. 3305, voa posição ITAP, e após ITAP irá voar ao Serra do 366. Controle em Salvador, boa noite, Azul 2782, tenta Quebec. Azul 2782, aciona identificação, desce para o nível 070, voa ao Teatro 368, o ajuste em Salvador no 013. Gente, vai iniciar descido para o 070, vai lá na Pro 368, o Azul 2786. Sierra Kilo Delta, Centro Recife, Centro Recife, 1251, lanterna 1228, decimal 35. 251, 1235, boa. Controle Salvador, está 3858, saída Momo, passa 1500 pés. Está 3858, contato radar, decolagem sobre via Momo, bate nível 370. Sobre minha Momo para o 370, está 3858. 6313, good night. Ativa 7013, split land runway 10, wind is 100 degrees, 11 knots. Cleveland runway 10, up the wind and the altimeter setting. I'd like to inform we're going to exceed the runway at the end. Yeah. 7712 voa Sierra 368, mantenha 240 nós. Número 1 para todos? Número 4 para aproximação, azul 2782. Sim, a mantenha 240 está na descida, 2782. Azul 4298, confirme velocidade indicada. 250 agora, pé. Azul 4298, desce para 2500 pés, está autorizado a RNAV da pista 90, para o ajuste 90 no 3, depois estabilizado. Autorizado 2500 pés e autorizado a RNAV da 10, formado. Tá 3305, gira, segue com o número 3 na aproximação, segue tráfego 12 horas, 8 milhas. Passa nível 080, descida para 2510, um eco 190. 3305, após de táxi, desce para 2500 pés e vou ter a sua 366. Tá 3, 2, 3, 6, 6, 3, 3, 0. 2, 7, 8, 2, 4 mil pés, ajuste no 0, no 3. 4 mil pés, 2, 7, 8, 2. Centro Recife, 12685, alterna 12545. 3895, visual com 320 na curva. Afirma, tira da visual. Faz o pouso do mesmo, alinhar e manter a pista no zero. Pouso 20, alinhar e manter a no zero, tá? 3895. Série 305, O voo 7366 deve para 2500 pés, está autorizado a RNAV da pista 10, segue com o número 3 na aproximação. 3, 3, 5, 2, 5, autorizado a RNAV, como número 3, 3, 3, 2, 3. Azul 2782, desce para 4000 pés, voo certo 366. Vai, voo 366, descendo 4000, 2782. Autorizada do 4298. Do 4298, torre 118, decimal 95. Tenente, boa noite. Torre Salvador, boa noite, do 4298. 4298, boa noite, continua a aproximação, aguarde pista livre. Formo 320 da TAN, alinhado, aguardando para decolar. Sente. Feito 2, F para 2510, o ajuste Salvador 9013, autorizado a RNAV, reposto estabilizado. Para 2513, para reportar estabilizado 272. Roger, ground 1-1, desmanhã. 3-8 no 5, decolagem autorizada, pista na 0, vento 1, 0, 0 graus, 9 graus. Decolagem 1 no 0, já fez sinal, certo? Aí vai Alpha, to Juliet, descendente de gate número 6, 6-3-1-3, tem um. Recife 12685, alterna 12545. 3305, tráfego informado anteriormente, agora 6 milhas. Com 120 de grau de speed. Reduza para a aproximação final e chame a torre na frequência 118, decimal 95. Prosseguindo a redução de 295 graus, meu amigo. Boa noite. 3895, decolado 12, controle 208. Boa viagem. 208, boa noite. Então, 3815, contato com o radar de decolagem, salve via da El para nível 340. Da El para o 340, então 3815, se você possível, para onde da El, senhor? 3815, após 2000, pede autoridade direto do Leda. Após 2000, Leda, muito obrigado. 2782, reduza para a aproximação final, segue o tráfego 10 milhas. Mantendo 170 de indicada, um alfa 321. A gente vai reduzir então 2782. Azul 4235, a sua identificação da CV chegada a bomba para 4000 pés, o ajuste, estamos no 0103. 4000 no 0103, bom dia. Na escuta da torre? Afirmativa, aproximadamente 4 milhas embaixo da lata. Aguarde pista livre, ajustado 1013. 3305. 4298, solo, Austin 15, agiliza à direita e chame solo, Olivera 219. 219, Olivera, azul 4298. Estamos reduzindo. Está passando 366. Já avisou. 2, reduza para aproximação, torre 118, decimal 95. 295, chamo 2782. Torre Salvador, boa noite, o azul 2782, passando 366. São 3305, quando autorizado, pista na zero, vento 1 no 0 graus, 99. Certo. Esporte, 1 no 0, 3305. Azul 2782, boa noite, 2014 agora é o ajuste. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Sente, está reduzindo 182. Azul 9271, formação Sierra, utilizado Campinas, uma coisa 1 no 0, por base, uma coisa 1 no 6, pós no DCT com fins, DCT chamode, uma coisa 30 em Tite, segue conforme a rota. De hoje vou 340, saída da El Leda Motiva, levando a pista no 0, primeiro com a direita. Aciona 5572, controle no 20 decimal 8. Até a posta com o 9271. Vai chamar. Motor em Salvador, 20 anos, Campo Mobilidade, Bravo. Palmeiras Itália, Bravo Alfa, a identificação da FB, chegada a Bonfim para nível 050. Com a gente, Salvador no 0104. Alô Salvador, boa noite, tá 3305. Tá 3305, boa noite, segue em Breda Azul, Via Alfa, Juliette, botão 05. Alfa Juliette, 05, tá 3305. Gente, cancelar as inscrições pela cidade, Salvador 4235. 3815, Centro Recife, 1251, Lanterna, 128, decimal 35. 125, 12835, obrigado. Direito 2 aos 21 direito no 219, salve. 219, grato bom. Solo Salvador, boa noite, Azul 2782, livrou Delta. Azul 2782, Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 3 Romeu. Kilo 3 Romeu, Pátio 3, 2782. Rota 235, após pelo voo Sierra Victor 366. Gente, após a posição pelo, vai voar o Sierra Victor 366, aqui 4 Bravo Alfa, após posição bomba e voo Sierra Victor 367, após o Sierra Victor 366. Azul 4235, após Sierra Victor, após posição pelo voo Sierra Victor 366, desce para 2500 pés. O ajuste Salvador 10194 está autorizado a RNAV, que é a costa pisada. Registrado 1-0-4, descendo para 2.500 pés. Após pelo agora vai voar 366. Para o RNAV está 1-0-1-4-2-3-5. Bravo, Golfão, meu, via roda do plano. Campos 1-0, após Taubaté. Saída da El, Leda, Motiva. Decola Cristiano 0, primeira curva direita. Aciona 5566. Controle 1-2-0, decimal 8. 660, via rota do plano de voo, da Elessa Morte, na curva direita após a decolagem, 5566, 1908, voo, 2175. Correto, é forte contra o voo 2175. Correto. Para nível 050, com ajuste 9014. Desce via de chegada a bombe para o 050. O Rio e Paulo tem a intenção de fazer o NDV Zulu para a 1-0. Gente, Rio 5974 após pelo irá voar a posição Duna. É muito engraçado, após pelo voa Duna, Rio 5974. Contou final, Azul 4235. Azul 4235, Torre 118, decimal 95. Azul 4285, Azul 4235. Alfa após Hélio 367, voo Hélio 366, para 2500 pés, ajuste 904, estabilizado o RNAV da pista 90, resposta estabilizada. Gente, reportando estabilizado, descendo para 2500 pés após o 367, aprovo do 366, quero gravar. 9740 para 4000 pés, o ajuste 904. Para o Rio 5974, 4000 pés agora, com 1014. Boa noite, 1014, ajuste, pouso autorizado, pista 90, vento 100 graus, 9 nós. Pista 14, livre pouso 10 para azul, 4235. Canal 6224, acione identificação, voa à posição ITAP, o ajuste Salvador 90 no 4, desce para nível 050. 050, ITAP, confirma ajuste? 9014. 0014, grato. Solo azul 9271, puxa o verso para mais. Cuidado após tag do 9271, né? Deixa eu chamar tag do 9271. Solo gol 2177, puxa o verso para mais 04. Abaixo gol 2175, número 2. Aos 31 no direito, 121 no nosso solo. Direito, vai chamar solo 121 no nosso, eu sou 4235. Sério, Bravo Alfa, Torre 118, decimal 95. Obrigado, boa noite. Hoje é o gol 1246, passando o nível 255. Estamos sem informação aqui. Gol 1246, acione identificação da seguinte chegada Bonf para nível 060, com ajuste Salvador 9014. Via Bonf, descendo até o nível 060, Bonf 246. Antes da Juliette, eu sou 4235. Autorizado Juliette, portão 09, azul 4235. Juliette, portão 09, 4235. Charlie Bravo Alfa após o pouso, qual será o pátio de estacionamento? Guarda Aerostar, Charlie Bravo Alfa. Gente. O 974 desce para 2.000 pés, está autorizado em NTV Zulu da pista 10, reposto estabilizado, ajuste 10, 14. Para 2.000 pés, chamará estabilizado, sinal da 10 e o 5974, 14 no ajuste. Tomador, boa noite, ao Rio 5972. Seu 5972, SN, identificação da SV, chegada bom para nível 070. O ajuste em Salvador 10-14. Sendo via na Bonfim para 070-10-14. Até que fim apareceu. O 99 POB? Afirmo. Táxi autorizado via Índia, ponto de espera torre 192195, ajuste altímetro 1094, azul 9271. Via Índia, 1895, torre 1295. Charlie Bravo Alfa, Sol 35, direito 121, decimal 9, Sol. Gol 2175, autorizado pushback, aposto táxi. Autorizado pushback, chama aí táxi, gol 2175. Esquerda pra dona, senhor. Quente, via 5974. Charlie Bravo Alfa, boa noite. Táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Na 224 desce a 2500 pés, voo certo 366, está autorizado a RNAV da pista 10, o ajuste 10-14, reposto estabilizado. 2500, voo 366, 10-14, autorizado, reposto não estabilizado, 62-24. Estabilizando na final da 10, Rio 5974. 5974, torre 118, decimal 95. 1895. 1888, essa identificação da SV chegada box para nível 080, o ajuste no 0-1-4. Dado ingresso em Juliette, contorna o pátio, reporte na Lima. Solo Gol 2175, abraço por taxa, PB 182, Galeão, 4 horas e 20 de autonomia. 972, desce para 5 mil pés, o ajuste 9014. Travado, visual com 1-0. 5974, boa noite. Ajuste no 0-4. Já ficou avistado, pouso autorizado, pista 1-0. Vento 1-0 graus, 9-9. Sim, tiro livre, pouso 1-0, Rio 5974. No 246, após pelo voo Cervito 366. Após pelo Cervito 366, voo 246. 972, confirma o procedimento? Ah, até o 366 podemos ir, após prosseguir no NDB da 10. Eu sigo com 972, após pelo e já vou à posição Duna para o NDB do Lula, pista 1-0. Posição Duna, após... Confirmando pelo? 972, confirma? Confirmando, após pelo, prode Duna? Assim morreu 5972, após pelo ou Duna? Ativo, descendo para 5000. E azul 9271. Um. 9271, boa noite. Autorizado a linha é manter, pista 1-0. Linha manter 1-0, azul 9-2-7. 5974, solo aos 4-2, direito no 219, solo. 219, Paulo Salvador, boa noite, Rio 5974, na sua escuta. Rio 5974, boa noite, Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 62 Lima. Alfa, Kilo, Pátio 3, 62 Lima, Rio 5974. 0 graus, 9-9. Ele decolar, que estão na 0, 9-2-7. O bate, sim, autorizado. Da vista, 6284. Da 6284, torre 1-1-8-9-9-5. grupo 95-62-24. Boa noite, 6224, continua a aproximação, aguarde direção de pouso, ajuste no 0 no 4. 6224. Torre Salvador, gol 2175, não pode estar a 0 0 2175, mantém o ponto de espera. Mantém a 2 1170, contato raso. Acende identificação da CV chegada a Mari para o nível 050, o ajuste 10194. Mari, foi a prova 4. Vou 11188, desce para o nível 060. 63 ou 3, sugestão, por favor. Chame 3-1-3, formação Sierra, Guarulhos. Via rota do plano, peso 1 no 0, Taubaté, nível de voo 360, saída da Euleda, Mótiva, decola pista no 0, primeira curva direita, aciona 5575, controle 120.8. 5 milhas, passa 2 mil pés em descida, um Alfa 318. Fecha o tráfego, iniciando a redução, 246. Salvador, boa noite, o azul 42, pressão 9271, vai cruzando 1000 pés na subida. 9271, contato radar, sobe via da EL para nível 340. Via da EL 340, azul 9271. Via 5972, reduza para aproximação final, segue traço, voo 11 horas e 7 milhas, passa 3500 pés em descida, Bravo 737, número 2 na aproximação. Iniciando a redução, vamos alcançar 5 mil. 972, reduza para aproximação, desce para 2 mil pés, ajuste 10194. Autorizado NDB do Lula, pista 10. Para 2 mil pés, 1014, agora está pro ano Duna. Tem escuta. Bono 246, reduza para aproximação final, segue tráfego 5 milhas com 1920 de indicada. Paciente, cara, na medida do possível reduzindo, Bono 246. 5972, retorna para sequenciamento, curva direita, proa 210, limite é a magnética 070 de Sintra. Direita 210, 070 de Sintra. Uno 246, torre 118, decimal 95. Uno 1895, Gon, 246. O controle, o Rio 5972, se reduzir para 150, pode aprovar a Duna? Se 5972 reduz para 150, nós, boa posição Duna, reporte estabilizado, está autorizado NDB Zulu. Ok, reportará estabilizado no Zulu. Dando, Gon, 246. Uno 1170, acende identificação da CV, chegada a Mari para o nível 050, o ajuste Salvador 1094. CV a chegada a Mari 50, compara. 3305? Sim. Formação Sierra, atualizado Recife, via rota do Panda, peso 17, nível de voo 330. Saída Pucajão, Maracaju. Decola pista 10, primeira curva esquerda. Aciona 5003, controle 120.8. Salvador Azul 9271. Depois da pista 10 com curva esquerda, na saída Puca, Jama, Aracaju. 5003, eu transpondo 208, controle Salvador, da 3305. Qual é o teu posto 3305? Reportagem. 060, com ajuste no 094. Indicação via Mário 060 no 094. 224. 224, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 224. 972, torre 118, decimal 95. 1895, boa noite, obrigado. Boa noite, Rio 5972. Confirmação Sierra, posso na 4. 4, continue a confirmação, aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso.